Monitoria 601, São Paulo, Congonhas, nível 360 está autorizado, via Pêndulo 10 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, após Interceptor Pêndulo 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10 com curva à direita após decolagem na subida da El, após Lida e após direto Bridge, aciona 5433. Controle 119.8. Autorizado São Paulo 360, López do Luno 0 até 3, López do Luno 6 até BHZ, direto trilho, depois direto de alto, quando de volta, colada 10, curva direita, venda da El, linda, brinco, 5433, controle 398. Edson 3601, portão 8, chame pronto, pushback. Tomará, 3601. Salvador, 3601, no próprio feedback, apartamento 8. Bom, tá livre, chama o táxi. Vai para o táxi. 3601, está pronto para o táxi. Então, com 4 horas de autonomia, o Fernando do Gavião. 166 agora. Principal Índia e Alfa, ponto esperatório 118, decimal 95, altímetro no 011. Então bom voo e bom dia, Otan 3601. Índia Alfa, ponto esperatório 95, bom dia, boa Salvador, muito bom dia, Fernando 3601, está no ponto esperão. 3601, linha decola down no zero, vento calmo. Linha decola down no zero, 3601,